tradição. Pras bruxas temos a fogueira, e pros santos nós temos o perdão. Você só tem que confessar, pedir a Deus pra perdoar. Não tendo atos de heroísmo, meia culpa, meia culpa, mão fechada no catolicismo. Caríssimo Miragra, divina.